Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, não tem nenhum. Hoje um pouquinho, te pego na sua casa, eu já tô indo. Recife! Nós dois surrados na cama conversando sobre a vida, sem falar de amor e beijo no rosto na despedida. Agimos como a defesa do mundo e achei até que eu tava entendendo errado. Trai nosso combinado. Era pra ser só mais um rolê de boa, mas quando rola química a noite voa. Era pra ser só mais um rolê de boa, mas quando rola química a noite voa. Não tava nos planos outro convidado, mas o meu coração Recife, e bate na palma na mão. Eu acho que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho nenhuma. Te pego na sua casa, eu já tô indo. Se arruma. Nós dois suados na cama conversando sobre a vida, sem falar de amor e beijo no rosto na despedida. Como a mais fresa do mundo, e achei até que eu